Está começando agora o seu podcast Além dos Ecrãs. Então tá bom, vamos repassar o plano. A gente vai na casa do Terry e mata todos eles. É, isso aí. Isso aí. É, eu só vou pegar um negócio ali no carro rapidinho, gente. Não acredito que ela fugiu. Ah, não, não importa. A gente vai matar e esfaquear todos. É isso aí, vamos lá. Pena que eles não contavam com a astúcia de Rick Dalton e Cliff Booth. Muito bem, deixa a sala de cinema, desliga o televisor, porque agora é hora de ouvir Além dos Ecrãs, o seu podcast que tem sempre como tema a cultura pop, debatida e discutida por quatro estudantes do jornalismo. Nós voltamos. Estamos, eu achei, eu queria muito que isso aqui fosse rádio. Você tá inspirado. Tô inspirado. A gente voltou, a segunda temporada, tamo com tudo aí, vamos discutir os melhores e piores filmes que esse Brasil já viu nesse segundo semestre, porque tem muito filme ruim vindo aí, né? Muito. Tem pouca coisa boa pra gente discutir aqui, mas vamos ver como é que vai ficar. Vai dar tudo certo. Mas hoje nós temos um filme muito bom pra discutir aqui. Enfim. Você tá dando spoiler do nosso veredito do filme. Ah, não. É um filme que talvez eu tenha gostado. Vamos lá? Meu nome é Guilherme Amaral. Eu sou o Caio, gente. Que saudade de vocês. Eu sou o Léo Vassoleri. Como já dizia o nosso grande pensador brasileiro, eu voltei. Agora é pra ficar, porque aqui é o meu lugar. E eu sou a Dúlia. Eu não pensei em nenhuma brincadeira pra fazer, mas estava com saudades também, galera. Bom, antes de mais nada, antes da gente começar a falar dos filmes, eu queria falar algumas coisas aqui sobre mim e sobre meu comportamento a partir de agora, tá? Porque até hoje, nesses podcasts, eu venho comparando muitos filmes, né? Venho, talvez, sendo um pouquinho chatinho, mais do que o costume. Mas, e nessas férias que eu passei um tempo refletindo, pesquisando e estudando, porque a gente não faz isso aqui à toa, a gente estuda também. E eu criei uma... Sei lá, consigo agora ver os filmes melhor, mais feliz. Então, se o objetivo deles é me entreter, eu me entretenho neles, né? Eu estive entretido enquanto eu estava assistindo Homem-Aranha Far From Home, né? Então, não tem por que eu falar tão mal do filme. Depois eu parei pra pensar. É de verdade, é bem diferente dos outros Homem-Aranhas que eu conheço. Mas se até mesmo nos quadrinhos, o Homem-Aranha dos últimos 10 anos, que tem sido... feito aí, que foi a época do Homem-Aranha Superior, o Peter Parker tava tão diferente do que ele era antes, então se até mesmo os escritores dos quadrinhos modificam tanto o personagem, qual o problema de mudar ele no filme? Que no filme foi uma mudança ótima, nos quadrinhos já foi uma mudança péssima, ele tava muito ruim ultimamente, então, voltei mais alegre e falando bem e pedindo desculpa, mas aí eu vou... E fico feliz com o filme, a Sony vai e me manda uma dessas, que o Homem-Aranha não tá mais na Marvel. Agora ele tá mais longe de casa do que nunca. Mais do que nunca. Eu não tô entendendo o que que... Cada um fala que a culpa é do outro, mas eu acho que é a Marvel mesmo não quer pagar mais. Eu acho que ela consegue se lidar bem sem o Homem-Aranha, infelizmente. Eles não entendem que o Homem-Aranha é a marca deles e fizeram... isso com outros heróis, e agora eles conseguem lidar bem sem o Homem-Aranha, mas pelo que eu tava vendo, o Tom Holland ainda tem contrato e ainda vai fazer filme com a Sony. É, só pra explicar, né, essa semana que a gente tá gravando, a Sony e a Disney tiveram um desentendimento, e porque a Sony tem os direitos do Homem-Aranha, e a Disney ganhava só 5%, eu acho, do que eles ganhavam com o Homem-Aranha, e o Homem-Aranha 2, do Longe de Casa, ele se tornou o filme de maior bilheteria da Sony. Então, a Disney queria comprar, ganhar 50% dos valores. E aí, agora, tá uma treta, porque ninguém quer ceder. Então, Tom Holland estará longe do MCU por um tempo, talvez. Gente, eu acho que nesse caso a Sony tá certa. Porque 50% e o Homem-Aranha participando de Guerra Civil, de Vingadores, Guerra Infinita, Vingadores Ultimato. O tanto que a Marvel ganhou... em cima disso, só pela participação dele, o tanto que o Homem-Aranha chama, foi muito. Então eu acho que 50% era demais também. Eu concordo com o Caio. Eu acho que a Marvel já ganhou muito mais do que se for somar, tipo, 50% dos dois filmes do Homem-Aranha. É, foi muito. Só nas aparições dele. Venda de bonecos também, sim, essas coisas. Eu espero que a Sony continue os filmes. Tipo, eu sei que é difícil, mas dá pra continuar. tira do MCU, mas continua a história com o Tom Holland. E se você quiser introduzir os outros aí, o Venom, sei lá o quê, introduz, vai. Mas que fique bom. É, só me dá mais filmes com o Tom Holland, porque ele é um ótimo ator e o Homem-Aranha dele é muito bom. E tira o Tom Hardy. Por favor, gente, por favor, eu acho difícil. Eu acho difícil o Tom Holland continuar como Homem-Aranha. Porque se ele tá no MCU e vai fazer filme só pra Sony, então como é que, tipo... Tem... Vai ser uma bagunça, mas vai eu ser acho uma bagunça. Que eu vi, ele ainda tem contrato pra mais dois filmes, sei lá. Era eu acho que assim. Já era. Eu acho que já era. Mas igual quando o Andrew Garfield saiu. É, mas enfim, vamos discutir sobre o filme do Tarantino, né? Sobre Era Uma Vez em Hollywood. Mas antes disso, vamos ver quem não assistiu esse filme e não sabe dos outros filmes do Tarantino no nosso quadro em Entrevista com o Ine Especialista. Entrevista com o Ine Especialista. De volta com esse quadro incrível e maravilhoso que nós gostamos de chamar de Entrevista com o Ine Especialista, em que a gente conversa com pessoas que de fato não sabem nada a respeito do tema do programa de hoje, que no caso é Era Uma Vez em Hollywood. Quem tá aqui comigo é o Túlio Daniel, que é estudante de jornalismo e grande fã do nosso programa, verdade? Isso aí. Ele acompanha super, vocês tinham que ver acompanhando nossos stories, que ele tá sempre lá sendo mencionado, porque ele menciona a gente também. E eu ouvi dizer que você gosta muito de The Walking Dead. Verdade. Mais do que gosto. E eu vi que rolou até um pedido de participar do nosso programa aqui como verdade. Especial. Isso vai rolar, será? Ah, por favor. Será, galera? Vocês querem? Comentem aí. Brincadeira. É incrível. Então vamos começar com as perguntas sobre Era Uma Vez em Hollywood. Antes de tudo, me conta o que você entendeu desse trailer, desse filme. Então, eu entendi pouca coisa. Assim, no começo me pareceu que era um filme de comédia, não sei se eu tô errado. Misturado com alguma coisa de faroeste, mas pelo filme eu acho que eles estão só interpretando um filme lá, não entendi muito bem, porque ele é dublê. Foi que eu deu pra entender mais ou menos. Ah, você tem um caminho. Correto? Talvez, tá num caminho. Tá. E você reconheceu os atores lá do filme? Sim, sim. Pelo visto, é um filme muito bom, porque tem bons atores. Atores, obrigado. Porque eu vi lá Brad Pitt, é Dakota também, né? Dakota Fanning. Sim, Leonardo DiCaprio. Muito bem, grande elenco. É. Mas além de um grande elenco, o filme tem um grande diretor. Você sabe o nome desse diretor? Sim, eu sei. Sobrenome dele só, eu sei, na verdade. Tarantino, certo? Isso. Sabe o primeiro? Hã? O primeiro nome? Não. Quentin é um nome difícil. Mas enfim, é uma loucura esse filme. E o Tarantino, ele é, na verdade, um dos principais nomes do cinema americano. E ele tem muitos filmes icônicos. Você sabe dizer algum? Nenhum. Nenhum? Nunca assistiu? Eu vi a enquete de vocês lá e o pessoal, tipo assim, respondendo vários filmes. E eu assim, meu Deus, nunca vi nenhum filme desses. Você conhece o meme do John Travolta, que ele tá assim, meio perdido, virando? Conheço. Pulp Fiction, maravilhoso filme dele. Tem um filme que ele mata vários nazistas, maravilhoso, Bastardos Inglórios. Não. Nunca? Não. Kill Bill? O Túlio não conhece mesmo, a gente vai ter que fazer uma sessão Tarantino depois, vamos combinar, por favor. A única coisa que eu sei é que os filmes deles são muito longos, é a única coisa. Que é o quê? Que o filme é muito longo. É mesmo, tem 2 horas e 40 esse filme aqui, é uma coisa de louco, mas é bom, então a gente gosta. E me conta uma coisa, o Tarantino, não sei se você pesquisou sobre ele, como você não assistiu nenhum, talvez você não saiba, mas ele é famoso por um tipo de filme que quando você assiste um filme do Tarantino, você pode não ver que é dele, mas você sabe que é. Por que será? Posso pensar? Pode pensar. Coloca segundos na tela. Não Cinco, sei. 4. Pornografia. Não é. Não trecheira. É. Trecheira? Tipo como? Não sei. Porque pelo trailer que eu vi, não tinha o trecheira que eu tô pensando. Violento, essas coisas. Violento. Ai, ó. Muito pontinho bem. Pra mim. Ponto pra você. É assim, o Tarantino é aquela coisa. Muito sangue, muito cérebro escorrendo, muito tiro, muita faca. A galera matando pessoa com a mão, assim, 5 pontos, uma coisa de louco. É realmente, tipo, o gênero slash que fala, né? É gore, de acordo com o Leonardo Vassalero, sabe? Aqui me falando. Que é o filme que você assiste e tem vontade de vomitar muitas vezes, porque é realmente muito violento. Mas a gente gosta, que é bom. E além da porradaria e tals, o G1, o portal G1, fez um ranking sobre as mortes do filme, nos filmes dele. E você tem noção, tem assim um chute, de quantas mortes já rolaram nos 9 filmes do Tarantino? Todos os filmes. Nossa, não tem nenhuma dica aí, não? É um número alto. Todos? Essa é a dica. Nossa, eu vou chutar 60. Em 9 filmes, 60 mortes? Não sei. Metralhar o pessoal, né? E ele conta. Eu vou falar que ele metralha o pessoal. Nossa, não sei. Eu tenho medo de chutar e tá muito louco. Só vai. 300 mortes. 523 mortes em todos os filmes do Tarantino. E pelo ar do trailer, você sabe dizer assim, o que, que você achou? Esse filme, ele entra como um dos principais dessa lista de filmes que mais mataram ou não? Pelo ar. Não, acho que sim, porque o pessoal usa muita arma ali, então provavelmente entra nisso aí. Entendi. Você está errado dessa vez. O Era Uma Vez em Hollywood empata com Kill Bill 2, que é um filme ótimo que você tem que assistir. Tá bom. Que é entre os filmes menos sangrentos do Tarantino, com só 3 mortes em 2 horas e 40 minutos de filme. Pois é, mas é bom. Mesmo que ele não seja assim, o clássico, assim, a morte, muita morte e tal, tem a linha Tarantino que a gente gosta, é maravilhoso. E quando tem morte, que eu vou te falar, viu? Perfeito. E o principal dos filmes é o Bastardos Inglórios, que tem 386 mortes em um filme só. Que é na última cena, que ele explode um monte de gente, entre eles muitos nazistas. Na verdade, todos são nazistas. E você sabe me dizer quem está lá? Dentre os nazistas? Hitler. Hitler está lá. Tarantino mata o Hitler explodido. E isso é maravilhoso. Na lista, o Bastardos Inglórios também é seguido de Django Livre, com 50 mortes, e Kill Bill 1, com 47 mortes. De resto, assim, ele é mais de boa, mas também tem muita morte, muito sangue, muita gente morrendo. E além de muitas mortes, Tarantino também é bem conhecido pela chamada boca suja. E você sabe quantas vezes, nos 9 filmes, a palavra fuck foi dita no filme? Não faço ideia. Pode chutar. Nossa. Tá, 9 filmes. Vamos supor, tem 523 mortes. Certo. 9 filmes. Se cada um falasse uma, eu chutaria 520 fucks. Você acha que é isso? Acho. 901 vezes a palavra fuck foi dita nos filmes do Tarantino. O mais pesadão deles é Cães de Aluguel, com 269 vezes. Nossa. E o mais leve é Kill Bill 1, com somente 16 vezes. Dentre essas vezes, a gente pode contabilizar a palavra motherfucker, que é dita muitas vezes pelo nosso querido Samuel L. Jackson, que você conhece. Não conhece? Não, por nome... O senhor já assistiu Vingadores? Já. Sabe aquele tapa-olho? Ah, claro que eu conheço. Bom. Obrigado, produção. Ah, bem. Maravilhoso. Disfarça. O Samuel L. Jackson é uma pessoa bem conhecida nos filmes do Tarantino. Ele aparece várias vezes em vários filmes. Dentre os filmes do Tarantino, tem várias pessoas que são recorrentes nos filmes. Você conhece algumas, assim, que fala... Essa pessoa é do filme do Tarantino? Não sei. Não conhece? Não. Bom, o Leonardo DiCaprio é uma pessoa que aparece várias vezes nos filmes do Tarantino. A Uma Thurman também, que é a protagonista de Kill Bill. Você conhece ela? Maravilhosa. Já assistiu... Gente. Como chama? Batman Home? É esse? Da Uma Thurman, que ela é a... Era Venenosa? Não assisti. Nunca assistiu? Não. Clássico, tem que assistir. É um lixo? É um lixo, mas tem que assistir, entendeu? É muito bom. E, bom, falando em outras coisas além do Tarantino, você já assistiu a série Mindhunters? Não. Nunca assistiu? Não. Bom, eu também não. Mas eu posso dizer que a série Mindhunters, agora na segunda temporada, ela tem um episódio que tem o Charles Manson, que é uma das pessoas que entra nesse filme do Tarantino. Na verdade, o filme do Tarantino é sobre a história do assassinato, assim, de certa forma. E, só pra você saber tudo, o cara que interpreta o Charles Manson na série é o mesmo cara que interpreta o Charles Manson no filme Era Uma Vez em Hollywood. Olha que loucura. Bacana. Ele ficou assim, nossa, eu não sei se Tarantino vai me contratar, porque eu já fiz o Charles Manson, mas o Charles Manson é um fã e ele gostou da atuação dele. Bacana. Muito bem. Você sabe me dizer a história dos Manson? Não faço ideia. Nunca ouviu falar? Dos principais, sei lá, psicopatas americanos por aí? Não. Não sabe? Acho que eles chamaram a pessoa certa pra esse quadro. Muito bom, porque... maravilhosa. Bom, o Charles Manson, ele era um psicopata bem doidão, que a gente pode dizer. Ele foi uma pessoa que ele realmente tinha vários problemas na vida, na infância dele. E só que isso não justifica nenhum caso, mas ele tinha vários problemas. E ele simplesmente assassinou uma das principais atrizes da época, que era mais ou menos os anos 60 e 70, que era a atriz Sharon Tate, que no filme foi interpretada pela Margot Robbie. Não é 60? 60 e 70 não, né? Ela morreu em 69. 69, exatamente, o Léo que falou. E esse cara, ele simplesmente matou essas pessoas porque ele falava que ele era tipo Jesus, entendeu? Então ele era muito louco. Se interessou Entendi. Pela história? É bacana. É bacana. Túlio, fica a dica aqui pra você assistir todos os filmes do Tarantino, que são maravilhosos. Você quer fazer um comentário? Tarantino, gostaria de te falar isso? Acho que não, mas pode ser que eu veja os filmes sim a partir de agora. Assista, nós gostamos, é muito bom. Tá bom então, muito obrigado. Nós agradecemos aqui e a gente continua te chamando talvez para um episódio de The Walking Dead. Por favor, será que vai 2020, rolar? Vamos lá. 2020, ansiosíssimo. Esse foi o quadro Entrevista com o William Especialista. Nossa, difícil demais não ter visto nenhum dos filmes Tarantino, são muito bons. Eu recomendo pra todo mundo que nunca tocou, vê o primeiro aí agora que tá no cinema, assiste, se você não assistiu ainda, e depois vê os outros. Tem 5 filmes dele na Netflix, né? Nós temos Cães de Aluguel, nós temos Oito Odiados, Django, tem também Pulp Fiction e, por último, nós temos... Kill Bill? Eu assisti Kill Bill na Netflix, não. Mas eu então, não sei se tá. Não. Eu Kill Bill não tá mais, na Netflix e não tá mais. Ah, não, Kill Bill não tá, não. Triste, porque eu gosto. Último é... Ah, e Bastardos Inglórios. É verdade. Boa. Então, são esses 5 filmes que, pra mim, são 5 dos melhores dele, com certeza. Mas, pra quem ainda não sabe nada sobre o filme, por favor, Caio, quer dizer, alguém me fale um pouco sobre a sinopse, né, ou do que se trata esse filme. Vamos lá. Nono filme de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. É um filme estrelado por Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie. E ele conta um pouco da história ali dos anos 60, como as mudanças do cinema e da TV afetam o personagem do Leonardo DiCaprio, que é um astro de TV, e o Brad Pitt é o seu dublê. A Margot Robbie interpreta a Sharon Tate, que, para quem não sabe, ela foi assassinada por membros da família do Charles Manson. E o filme, apesar de ter... A personagem de verdade, sim. Isso. A pessoa de verdade. A pessoa de verdade, a Sharon Tate. Apesar do filme ter 3 grandes estrelas, a gente percebe que o Leonardo DiCaprio e o Brad Pitt têm plots diferentes da Margot Robbie. E o Gui chegou aqui com essa dúvida porque ele não sabia disso, dessa história do Charles Manson. Eu não conheço a história, então pra mim que só vi o filme, eu achei um pouco diferente do costume do Tarantino, que é juntar todas as histórias no final. Eu sei que no final elas se juntam, mas de uma forma muito... Assim, juntou porque aconteceu um caso ali, não é um caso que aconteceu em conjunto. É. Então agora eu tô entendendo que a importância da personagem da Margot Robbie é outra, porque existe, existe toda uma história por trás. Nós vamos comentar um pouco sobre ela, até com alguém que... entende um pouco mais dessa história, que é nosso amiguinho Matheus Prata, logo mais ele cola aqui para discutir um pouco sobre. E para deixar claro também, gente, na minha visão, esse filme é uma grande homenagem ao cinema. Eu acho que todos os grandes diretores de Hollywood, dos Estados Unidos, já fizeram filmes que pegam essa metalinguagem e falam sobre o próprio cinema, falam sobre o que eles já trabalham. Agora, a história da Margot Robbie eu vejo mais como um a mais. Eu acho que são histórias diferentes ali. Desculpa te cortar. Falar em homenagem à história do Bruce Lee, hein? Vixe, muita treta. Vamos discutir também. Vamos discutir também. Pesado. Tem Bruce Lee no filme, a gente vai discutir. Eu acho que esse negócio que o Caio falou da metalinguagem, né? De fazer o cinema no cinema, é muito legal nesse filme porque... Dentro do próprio filme, o Tarantino ele utiliza diversos gêneros do cinema para passar a narrativa. Então, tipo, tem uma hora que ele faz uma piada cômica, que é para lembrar as comédias. Aí tem uma parte que é mais suspense. Cara, o Tarantino faz suspense muito bem. Ele faz suspense muito bem. Ele podia fazer um filme de terror ou de suspense, né? Porque eu fiquei muito amedrontado naquela cena e não acontece nada. Tipo, é uma cena que não acontece nada, mas ela te dá calafrio. É a cena do Brad Pitt entrando na casa. Quando o Brad Pitt vai encontrar os hippies. Cara, eu tinha certeza que ele ia encontrar o velho, tipo, amarrado. Não, é, alguma merda. Certeza. Aquele povo tava se comportando muito estranho, mas é só a droga, né? Na cabeça das pessoas. E o Charles Manson manipulando todos eles. Por trás. Ele não aparece nessa cena. Inclusive, eu comentei na entrevista com um especialista que o ator é o mesmo de Mindhunter. E o Charles Manson, ele gravou mais cenas... O Charles Manson, não. Peço perdão. O ator que interpreta o Charles Manson, ele gravou mais cenas pro filme, só que disse que o Tarantino resolveu cortar essas cenas. Então, pode ser que teriam mais cenas de Charles Manson, porém não tivemos. O Guilherme tá com uma cara de dúvida ali que eu... Não, então quem mandou os hippies lá matar o Dick... Ninguém mandou matar Rick Dalton. Eles estavam indo para lá para matar... Na verdade... Shooter! Não, peraí, calma. Vamos parar esse momento aqui. Vamos parar de falar sobre o filme. A gente não vai ter como passar a história do filme sem explicar a história do massacre. Não, tá bom. Me contem essa história. Tragam o Matheus Prata pra mesa. Senta aqui. Vem pra cá, Matheus Prata. Vem pra cá. Uma salva de palmas para nosso amigo Matheus Prata. Vem pra cá, Matheus Prata. Senta ali, Matheus. E aí a gente vai entender um pouco dessa história pra depois a gente falar do Tarantino em si. Porque eu tenho muito pra falar dele, mas eu tô muito curioso pra saber dessa história. Porque o que acontece? O filme, ele é um filme que fala sobre Hollywood. E ele fala sobre dois personagens, que são os personagens principais que não existem. Que é o personagem do Leonardo DiCaprio e do Brad Pitt. Que são atores e um dublê que não existem. Mas tem personagens que existem. São atores reais que existiram naquela época. E a história gira em torno disso. Então... Nos fundos, assim. Exatamente. Nos fundos tem essa história aí rolando. Isso. E aí vamos começar a entender essa história. Quem começa? Se apresente pro público, Matheus Prata, antes de tudo. E aí, gente, meu nome é Matheus Prata, eu também sou um aluno do curso de jornalismo e eu sou muito fã dessas histórias de serial killers, de tudo que envolve isso tudo, então eu sei tem uma cara de praticamente serial tudo sobre a história de Charles Manson. É, então vamos lá, eu sei algumas coisas da história, tá, lógico que o Matheus sabe muito mais que eu, mas eu vou mais por cima assim, e aí o Prata, ele... introduz melhor essa história. Dá os detalhes. Né? Vamos lá. Me corrija se eu estiver errado, Prata. Mas até onde eu vi, o Charles Manson, ele era um cara que manipulava muito bem as pessoas e que ele tinha o sonho de ser um músico muito famoso. Um dia ele se encontrou com o Terry, o famoso Terry, que era um produtor musical, ele era dono de um estúdio. Até aí tô certo? Tá certo. E o que acontece? Aconteceu uma briga, aí se você souber melhor dessa briga, você pode me explicar, porque eu não sei direito o que aconteceu, que o Terry, ele preferiu se afastar de Charles Manson e não gravar um álbum dele, manter total, tipo, excluir total ele da vida pessoal. Entendi. Ele não queria ele perto dele, porque o Charles Manson era uma pessoa muito má. O que eu fui pesquisar também é que o Terry Melcher, né, o Terry Melcher vivia numa casa e o Charles Manson... vivia muito na casa dele, e aí a mãe do Melcher falou que ela era muito preocupada com essa relação e que ela não gostava dos dois. Então talvez tenha uma interferência da mãe no meio disso aí. É, mas basicamente assim, o Charles Manson queria ser um músico e o Terry, que era um produtor, rejeitou o Charles Manson, que meio que acabou com a carreira musical dele. E aí isso criou um fogo dentro do Charles Manson, que começou a... Inclusive, a música que as hips cantam no meio do filme é do Charles Manson, e está disponível no Spotify, de acordo com pesquisas. Que incrível, galera. Então, e aí o Charles Manson, ele acaba essa relação, na verdade o Terry acaba com a relação com o Charles Manson, e o Charles, ele acaba achando que todos os problemas da vida dele se dão por conta que o Terry acabou as relações com ele, e aí por isso ele não vai fazer sucesso, ele não vai ser um músico famoso. Condecorado, exatamente, muito obrigado pela palavra bonita. E o que que acontece? Charles Manson vira para os amigos dele, que são os hips, que estão no Ranch Spahn, do George Spahn, que é o velho cego do filme. Que existe. Que realmente existe. E aí ele vira e fala assim, o Terry foi sacana comigo, nada melhor do que eu matar ele. Não, é. Uhum. Ele lembrava onde o Terry morava, ele nunca esqueceu onde o Terry morava, que era na Cielo Drive. Na casa do o antigo morador. Aí que tá. Só que o que que acontece? Terry mudou pra Malibu, Califórnia. E o assassino, o Charles Manson, que não é assassino, né? Ele não matou ninguém. Não chegou verdade, a matar ninguém. Isso, ele acredita por A mais B que o Terry ainda mora naquela casa. Ele tinha uma fixação com a casa, entendeu? Também, acima de tudo, ele tinha um problema com o Terry, mas a casa era um problema, entendeu? Ele se envolveu muito com aquela casa. Olha. E aí, o que que acontece? Ele reúne quatro dos... hippies mais confiáveis do grupo dele. Tô certo, Prata? Tá certo. E o bom do Charles Manson é que ele não participava dos assassinatos, né? O bom do Charles Manson? Não, é bom. Não é bom. Ele é esperto. Não, entendi. É bom. É que ele não participava. Ele mandava os outros fazerem pra ele, né? É porque é relevante lembrar que o Charles Manson era muito bom de lábio, igual o Léo tava falando tempos atrás, porque ele manipulava totalmente, falavam até que ele era tipo Jesus, entendeu? Ele tinha uma seita lá, pelo que tinha, inclusive, parecia. Inclusive, numa reportagem recente que eu vi no Fantástico, mostravam que o Charles Manson, ele... O que ele falava para os seguidores dele eram as mesmas frases que ele tinha lido em um livro sobre lábia, sobre esse jeito de conversar com as pessoas. Como ler as mentes. Eu tenho esse livro lá em casa. Tanto que no filme, eles, quando tem os quatro lá indo até a casa do Terry, né, que é a casa da Sharon Tate, eles falam, o Charles mandou a gente fazer isso. Eles sempre ficam falando isso. Que, para quem não sabe da história, ficou meio confuso, provavelmente, porque não sabe quem é o Charles, né? Gente, como é não, o caso eu não sabia, mas tipo, eu engoli aquilo muito fácil. Porque funciona, beleza. E é porque é uma coisa dos filmes do Tarantino que você não precisa, ele não te conta toda a história do que tá acontecendo. Ele te conta um conto, que é uma coisa que acontece ali dentro de poucas horas. No caso desse filme acontece em meses, né, passam 6 meses, mas é uma história pequena que você não precisa saber do resto pra você se divertir, pra você entender o necessário. Eu gosto disso muito, então, por mim, eu engoli. Mas agora, sabendo dessa história, o que, que é isso? Fica muito melhor. Tanto é que... Mais apaixonado. Eu fui assistir antes do Gui, o filme. E aí, o Gui, ele me mandou mensagem lá. E aí, Léo, você gostou do filme? Não sei o quê, eu vou assistir hoje. Aí eu falei, putz, eu gostei muito do filme. Vê esse vídeo aqui antes de ir assistir o filme. Que era um vídeo explicando mais ou menos a história do Charles Manson. E aí, o Gui falou assim, não vou ver, porque senão eu posso pegar alguns spoilers, não sei o que, não sei o que lá. E, na realidade, não tinha nenhum spoiler naquele vídeo. Não, eu dei só uma desculpa mesmo, porque eu... Você não queria ver. Preguiça. Entendi. E ele precisava, realmente, esse filme de um pré-conhecimento, né? Sobre a história do Charles Manson. Que, inclusive, eu queria saber uma coisa que eu pesquisei lá um pouco da história. Queria saber se o Prata sabe falar melhor sobre isso. A relação dele com os Beatles e principalmente com a música Helter Skelter. Que eu vi bastante gente falando sobre isso, eu não entendi direito. Se você pudesse me explicar. Não, além disso, pode falar o que você quiser aí de tudo que você viu sobre ele. É sua vez, hora de brilhar. Conta mais sobre. Não, então, essa relação com os Beatles, eu não sei muito bem sobre elas. Mas a verdade é que o Charles Manson, nos assassinatos, quando a família Manson cometia os assassinatos, eles escreviam nas paredes das casas ou Helter Skelter ou Pigs, que eram, que eram os que eles escreviam com o sangue das pessoas. Mas realmente dizem que tem uma ligação do Charles Manson, parecia... Eu ouvi dizer já que quando ele ouvia as músicas dos Beatles, ele meio que sentia uma ligação com um mundo superior. Pelo que eu li também, ele falava que ele ouvia um chamado do apocalipse que o John Lennon tava falando pra ele, que só ele entendia. E que Helter Skelter era realmente a música do apocalipse. Exatamente. Então era uma loucura mesmo. John Lennon. Mas enfim, é importante lembrar também que a gente fala família Manson, mas na verdade não é a família real dele, tá, gente? É o grupo de hips. É os hips, ok. Exatamente. Que ele usava da ideia do paz e amor e tal pra criar uma seita mesmo, em que eles eram muito facilmente manipulados. É importante lembrar que a maioria deles eram mulheres e tals. Então, ele... Além disso, eles ficavam no rancho do Spahn lá, que é o George Spahn, a troca de favores sexuais das mulheres, que era pesado na época. Deu pra dar uma percebida nesse clima aí no momento do filme. Sim. Eu queria deixar claro, gente, que você que tá acompanhando o podcast e não assistiu o filme, vai assistir, já tá pegando os spoilers mesmo. Assim, não é um filme de muitos spoilers, porque tem um pouco de história real, tem um pouco de ficção, mas é um filme divertido. Ele é um filme que você dá risada, porque tem todo aquele jeito do Tarantino de ter uma cena de suspense, mas depois aí não tem nada e você dá risada. E tem as cenas de violência, apesar de... A principal cena de violência ser no final. Nossa, tem que ser muito sádico pra ver o filme do Tarantino. Porque é uma violência muito pesada, né, cara? Mas assim, pra deixar claro mesmo, você não precisa saber toda essa história do Manson pra você assistir o filme. Não, não. Claro, o filme tem todo o arco ali do Leonardo DiCaprio, do Brad Pitt. O Brad Pitt mesmo tem várias cenas sozinho. Que é eu adorei o personagem dele. Nossa, adorei. São as melhores cenas. As melhores cenas. É. Não, é muito bom. É, tipo, eu mesmo sem saber essa história, pra mim, eu acho que é o terceiro melhor filme do Tarantino pra mim. Fica atrás de Oito Odiados, que é o melhor de todos. E em segundo lugar, Pulp Fiction. E aí vem... Lógico. Mas enfim. Nossa, o meu favorito é Bastardos Inglórios. É, e depois Pulp Fiction. Eu gosto de Oito Odiados. É isso aí. Você quer que despede do Prato? Prato, você quer contar mais coisas pra gente sobre o Charles Manson? Conta o paradeiro que você tava me contando. Qual parte você fala? Paradeiro deles, Charles Manson, o que aconteceu, posso morreu, falar das pessoas morto. Que estavam presentes. Exatamente. Lá? Exatamente. Então, no filme, como na vida real, quatro pessoas no filme não participam do assassinato, né? Na verdade, pode contar os spoilers? Pode, estamos aqui, no todo mundo sabe. No filme elas morrem, mas spoiler. Na vida real, as quatro que participam do assassinato são a Susan Atkins, o Tex, a Leslie, eu não lembro o nome certinho de todas as pessoas. Mas nossa, Tex, eles têm, são os nomes reais, então. Isso. Nossa, que incrível. Os nomes reais da família Manson. Três deles, os que realmente participaram do assassinato e os que realmente entraram na casa no filme, eles foram presos, condenados e prisão perpétua todos. Inclusive a Susan Atkins, eu acho que é a malucona do filme, a branquelinha, de cabelo preto, ela realmente é a ela era desse jeito, ela era conhecida como louca e ela. Vocês batiam mó papo, vocês dois. Mas foi ela que matou a facada da Sharon Tate, pelo menos ela admitiu isso. É, e é legal lembrar que na vida real a Sharon Tate também tava grávida, era verdade, isso. De 8 meses e meio. Não, então o filme é tipo uma realidade paralela, isso, onde exatamente. A Sharon continua viva. Exatamente. E além disso, a Leslie, é uma das outras da família Manson, ela que ficou no carro e no filme ela foge. Só que na vida real, ela também foi a motorista da família. De fuga, piloto de fuga. Só que eu acho que essa fuga no filme mostra um pouco que ela não era tão... Não acreditava muito no Charles Manson, porque na vida real, ela que na verdade foi a maior testemunha da promotoria acusando a família. E ela foi absolvida de tudo por ajudar nas investigações. Olha, até essa ligação aí. Pesada. É. E o Charles Manson, ele foi sentenciado de morte, mas bem na hora, na época ali, a Califórnia mudou as leis e ele ficou por prisão perpétua até sua morte em 2017. Isso. Uau. Bom, Matheus Prata, esse foi seu espaço. Entrevista com um especialista dessa vez. Foi seu espaço. Muito obrigado. Você ainda pode ficar aqui na mesa caso você tenha algum outro comentário a fazer sobre o filme, mas por favor, devolve o microfone pro Leonardo. E vamos... Voltei, gente. E vamos continuar com a discussão. Agora, sobre o filme. Eu quero saber, a gente já falou sobre isso, né? Mas eu quero saber, vocês gostaram, gente? Sim. Demais. Eu me diverti muito. Como eu falei, o filme tem 2 horas e 40, mas eu acho que pela qualidade da história mesmo, do roteiro, o filme bem escrito e da qualidade da atuação dos atores, o Leonardo DiCaprio tá sensacional. Perfeito. O Brad Pitt também. Ele merece um Oscar. Eu concordo com você. Ele merece muito. Quando ele falava... Yeah, sure. No, yeah, you win. No, sure. É muito bom. Eu realmente acho que as cenas altas, assim, do filme são quando ele tá interpretando. É, realmente não, é perfeito. Tem aquela cena dele, ele tem uma hora que ele tá insatisfeito com a atuação dele. Sim, e aí nossa, ele entra no camarim incrível. Dele lá, né, no trailer dele, e fica bravo e briga consigo mesmo. E é uma cena incrível. E a gente tem que lembrar que os filmes do Tarantino, eles exploram o melhor de cada ator. Por quê? Tem muito pouco corte nos filmes. Uhum. Os filmes são de pouco corte. Então, as cenas são basicamente um plano-sequência. São plano-sequências curtos ali, tem alguns cortes ou outros. Então, o ator ele tem que entrar no personagem mesmo. Você Exatamente. Vê que o ator ele tem que ser o personagem pra ele conseguir conversar ali normalmente naquele meio. Ele conversa como o personagem. E ali ainda é um filme onde o personagem faz outros personagens. Sim. Então, cara, eu fiquei pensando exatamente isso naquela cena que ele tá sentado na mesa e ele esquece a fala. Perfeito. Imagina o ator gravando isso e, tipo, você atuando que você tá esquecendo a fala. É muito louco, é muito louco. Ele gagueja. O personagem do DiCaprio, ele gagueja. Ele, tipo, ele não consegue falar uma frase sem dar umas gagging, né? De que ele fala meio desse jeito. Tô tentando imitar. Desculpa, tô meio high. Mas é uma coisa que eu acho muito impressionante nos filmes dele. E tem umas... eu já vi quase todos os filmes dele. Infelizmente, eu ainda não vi todos os filmes do Tarantino. Mas um filme que não sai da minha memória, uma cena, é em Jackie Brown, um dos primeiros filmes que ele fez, que um dos personagens vai entregar a chave do carro pro outro e ele vai pegar a chave e derruba a chave no chão. Sabe, isso é uma coisa muito natural. Uhum. Que todo mundo que vê essa cena aí fala assim, qualquer coisa, ninguém repara nisso, não vamos reparar. Mas isso faz o filme ser muito natural. Isso. E as atuações serem natural e a conversa natural. as atuações serem naturais e a conversa natural. E são pequenos toques, a gente vê até a cena da Margot Robbie no cinema, por exemplo, ela não fala absolutamente nada naquela cena, mas você consegue ver o que ela tá sentindo. Ela coloca aquele óculos, ela levanta o pé tá sujo. Tipo assim, são pequenos detalhes que mostram. Ah, ela é uma super atriz de Hollywood, mas ela é uma pessoa normal, entendeu? Ela roncando. Ela roncando, exatamente. Aquela hippie, quando o Brad Pitt dá a carona pra ela, ela também coloca o pé no vidro e tá sujo. A gente precisa lembrar que o Tarantino tem o fetiche do pé. O Tarantino tem uma fixação por pé, né? Você já viu em Kill Bill, você vê em Pulp Fiction, muito pé. Sim, muito. Muito pé. Ele tem, mas é bom. Eu achei, acho esquisito. Eu achei bom no filme. Ponto fraco pra ele. Não, eu achei bom no filme a cena. Ponto fraco do filme é o pé, desculpa. O Túlio tá rindo de mim porque eu falei que é bom, mas é bom mesmo essa cena. Eu gosto da cena do pé porque mostra que, tipo, ah, nossa, é a realidade de Hollywood, ela é uma super atriz, mas ela é próxima das realidade pessoas realidade de Hollywood mais, é um pé feio. Tá bom. Não, o pé dela é lindo. Tô brincando. Não dá pra ver direito. Enfim. Não, com certeza. Você acha que a Margot Robbie tem um pé sujo? Eles colocaram maquiagem. Óbvio. É, claro. Ela ficou dançando lá no chão e deu certo. Enfim. Deixa eu falar um pouco do Leonardo DiCaprio. Pode é falar. É porque eu gosto de falar dele mesmo. Não, Leonardo, já vou falar. O Leonardo tem um crush no Leonardo DiCaprio. Eu acho que é um negócio de Leonardo, sabe? Pra quem não sabe, eu também me chamo Leonardo. Só falo que eu sou o Léo. Eu não sou Leopoldo, nem Leonildo. Eu sou Leonardo. E eu sempre gostei muito do Leonardo DiCaprio. Eu não sei porquê, assim. Eu tenho uma conexão com ele. A maioria dos filmes que são meus top 3, assim, top 10. Sempre Leonardo DiCaprio tá no meio. E esse é um dos melhores filmes que ele já fez. É. Eu concordo super. Eu concordo super também. Nossa, a atuação dele é impecável. Perfeito. Quem é regresso? Perfeita. Quem é regresso? Alguém conhece? Não, é bom dá regresso. Um Oscar pro regresso Era Uma regresso é muito bom, mas ele merece. Não, se ele mereceu o Oscar por regresso, ele merece. Eu gosto mais de um regresso do que Era Uma Vez em Hollywood. Não, como filme. Como não, filme. Eu não, porque eu gosto muito do filme Tarantino. Mas enfim, uma coisa boa também dos atores, dos personagens que os atores fazem, como o Tarantino recicla muitos personagens, às vezes eles fazem um papel muito parecido em dois filmes. Sim. E pra mim, isso é uma coisa muito boa, que eu vejo o mesmo personagem ali e me lembro dele do outro filme Lobo e de Wall relaciono. Street, né? Também tem os dois. Também tem, mas e assim... eu fui pesquisar, falando nisso que você tá falando, dentre os filmes tem muitos easter eggs dentro desse filme. Claro. Entre eles, tem o personagem que é o personagem do Kurt Russell, que ele interpreta o Randy, que é o responsável pelos dublês no filme, sabe? Uh-huh. Que ele não quer contratar o Cliff. E essa escolha é provavelmente uma referência do filme A Prova de Morte, do Tarantino, em que... Death Proof, é um que eu não vi. Em que esse mesmo ator faz o dublê Mike. Olha aí. É, e tem o Michael Madsen também, que ele aparece bem pouquinho nesse filme, mas ele já apareceu em 5 outros filmes do Tarantino, uhum, né? E a última aparição dele foi nos 8 Odiados, em que ele é um homem do Velho Oeste. E lá, o pouquinho que o Michael Madsen aparece é sendo um cara do Velho Oeste. E é o mesmo personagem, igualzinho ali. E tipo, aí eu tava falando do DiCaprio. A atuação do DiCaprio desse personagem parece muito com o personagem dele de Django. Tipo, não os trejeitos, mas a voz, o sotaque. E na hora que eu vi ele falando desse jeito, eu falei, ah, é o personagem dele em Django. E eu fico muito feliz. O personagem que ele faz no filme do filme. É, mas até ele mesmo já arrasta um pouquinho a voz, assim. Ele mesmo eu achei parecido com o Lobo de Wall Street, me lembrou, assim. É, sim, eu acho que o personagem do filme que ele tá gravando no filme. Mas parece ainda mais do Django, sim, bastante. Com certeza. É, até a ambientação, né, por ser faroeste. É. E os dois serem vilões nos filmes. Mas continuando com... Se for falar dos easter eggs, também tem queimando nazista no começo, né? Tem. Ele com lança-chama, que é o final do Bastardos Inglórios. Por sinal... O melhor easter egg que eu achei é o do final do filme, quando tá subindo os créditos, que o Leonardo DiCaprio está fazendo propaganda de um cigarro, que é o Red Apple. Vocês assistiram? Eu não fiquei até o final dos créditos. Ah, mas não tô acreditando. Perdeu. Você assistiu 50 milhões de filme da Marvel pra guardar o final e não assistiu. Eu esqueci que tinha sendo filmado. O Tarantino não tem isso. De verdade, assim, pra mim foi uma das melhores cenas do filme, a cena pós-crédito. Não é nem cena pós-crédito, é tipo cena no meio do crédito. Vou explicar. Ele tá simplesmente sendo um ator, ele é contratado pra fazer a propaganda de um cigarro que chama Red Apple. E se você assistiu os outros dois melhores filmes do Tarantino, que é Kill Bill e Pulp Fiction, melhores discutivelmente, só pra mim. Vamos discutir depois. É. Você viu que aparece o mesmo cigarro. É o mesmo cigarro que a Mia tá fumando na cena com o John Travolta. Uh-huh. E a hora que passa a Beatrix no ela tá passando simplesmente num lugar e tem um enorme cartaz escrito Red Apple Cigarettes. É verdade. Famoso Red Apple. É muito legal. Porque, tem gente que fala que os filmes ali se relacionam. Tem alguns que, por exemplo, tem gente que fala que Pulp Fiction é meio que uma sequência de Cães de Aluguel, porque aquela maleta de diamantes que eles pegam no começo, que o Vincent vai lá pegar no começo, são os mesmos diamantes que eles roubam em Cães de Aluguel. Tem gente que fala isso. Não, quer dizer, não dá pra saber que é uma maleta de diamantes, mas quando o Vincent abre, vem um brilho na cara dele, então aquilo não é dinheiro, ou tinha uma maleta de espelho ali, ou era diamante. Mas claramente tem referências entre os filmes. Entre os filmes, sempre referências. Pulp Fiction, que a Mia tá contando exatamente a história do Kill Bill. Tem uma teoria, né, de que os filmes do Tarantino, eles se passam no mesmo universo. Ah, gente, porque é muita referência entre si, então... Eu lembrei, na verdade, de um documentário que meu amigo Gabriel me mostrou, que já foi citado nesse podcast outras vezes. Parabéns, Gabriel. Parabéns, Gabriel, você tá aqui de novo. Que existe uma curta-metragem, bem curta-metragem, são 16 minutos. Eu já vi. Então tem uma curta-metragem que é o Seu Jorge e o Selton Mello discutindo no estilo Tarantino. Não é perfeito igual ao do filme Tarantino, mas eles estão ali discutindo muito bem, tipo, o Seu Jorge troca de assunto no meio dos assuntos deles ali, então é uma coisa muito normal das conversas no filme do Tarantino, mas eles estão discutindo sobre como que esses filmes, quais são as ligações desses filmes, e é uma curta-metragem muito boa, se vocês quiserem ver, logo mais, eu esqueci de anotar o nome, mas o Léo vai passar pra vocês. Chama Tarantino's Mind. É isso mesmo. É. Tem no YouTube, gente, pode dar uma olhada, que vale a pena. No YouTube, vale muito a pena, é muito bacaninho. Mas assim, aí vamos lá, vamos começar a falar mais alguns pontos legais no filme do Tarantino. O que eu acho tão importante no Tarantino? Ele sabe que aquilo é um filme. Não é que ele sabe. A proposta dele é falar assim, eu vou fazer um filme e as pessoas vão saber que isso é um filme. Não tá fazendo sentido pra você? Tá cansado. Ele vai fazer um filme, as pessoas sabem que é um filme. Mas eu quero ver onde você vai chegar, eu vou tentar te explicar. Tá bom. Num filme normal, assim, tipo... Sei lá, vou pegar qualquer filme aqui. Alita, Anjo de Combate. Foi o primeiro filme que me veio à cabeça. Muito aleatório. Muito aleatório. Alita, Anjo de Combate é um filme que, hora nenhuma, conta pra você que ele é um filme. Ele tá contando a história da Alita, mas hora nenhuma ele fala assim, eu sou um filme. Gente, bacana, né? Ele não fala isso hora nenhuma. Todos os filmes do Tarantino, eles são o seguinte. Começa assim, não tem uma ordem cronológica. Então, vários filmes usam isso de maneira diferente, mas eles sempre contam um passado. Igual Era Uma Vez em Hollywood, tem a cena do Brad Pitt lá no passado, quando ele lembra por que ele não é bem-vindo em tal lugar, que você, se você não visse depois ele de volta em cima do telhado, você não acharia que aquilo ali era uma cena do passado. Você acha que é do presente, até você ver ele de novo lá no telhado e quer dizer que ele estava lembrando disso. Então, ele estava contando uma passagem antes. Então é uma coisa que normalmente as pessoas não fazem, assim, porque não faria muito sentido você estar contando uma história inteira e do nada isso quebrar e virar uma parte no passado. Tem outros filmes que fazem... um filme que faz isso de uma forma diferente é Jackie Brown. Jackie Brown, ela conta em um momento a história da Jackie Brown indo fazer sei lá o que lá, que ela vai trocar o dinheiro, vai trocar de roupa e na verdade ela põe o dinheiro de uma mala em outra. E aí você vê ela fazendo isso. Depois você vê a mesma cena com outros dois personagens indo fazer o que os dois personagens estavam fazendo. Depois você vê a mesma cena com outro personagem dizendo o que ele estava fazendo naquela hora. Cães de Aluguel. Cães de Aluguel, ele tem... Tá mostrando o filme que acontece... O que acontece em Cães de Aluguel é o quê? 30 minutos de filme. O resto são histórias do passado. E ele mostra assim, Mr. White... Tipo, ele escreve assim, Mr. White. Aí conta a história do Mr. White, depois escreve Mr. Blount. Aí conta a história do Mr. Blount. Kill Bill também, que conta a história de todos os... Kill Bill, já ia até chegar em Kill Bill. Ele gosta de dividir por capítulos, né, os filmes. Pulp Fiction também é dividido. Pulp Fiction, Pulp Fiction são várias histórias... Eu vou chegar em Pulp Fiction ainda, que Pulp Fiction tem um negócio muito interessante. Mas Os Oito Odiados, toda hora ele fala assim, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, Django. Enfim... Um monte, né? Já deu pra entender. Os nove filmes. É, mas em Pulp Fiction tem uma coisa muito interessante, que Pulp Fiction conta três histórias, né? E aí você tá lá na primeira história, todo você, o Vicente te ganha. O Vicente é um ótimo personagem. O Vincent. O Vincent te ganha. Você gosta do Vincent, você fica... É, você gosta dele, ele tem um carisma muito bom, você gosta dele. Aí chega na parte que tá contando a última história do lutador de boxe, e o Vincent morre. Assim, do nada, ele sai do banheiro e morre. Você fica assim, ai, mas peraí, eu gostava desse homem e ele morreu. Tanto é que, quando eu fui assistir Era Uma Vez em Hollywood, na cena que o Cliff Booth, que é o personagem do Brad Pitt, ele chega no Ranch Spawn, a hora que ele entra na casa pra procurar o George... Eu achei que ele ia morrer. Eu tinha certeza que ele ia morrer, porque o filme tava muito parecido com Pulp Fiction até ali. Porque é um filme que tem várias histórias independentes, que na nossa cabeça, que já tinha assistido Pulp Fiction, já tinha pensado, tipo, ah, uma hora elas vão se encontrar, essas histórias. E naquela cena, eu tinha certeza que o personagem do Brad Pitt ia morrer. Porque o John Travolta foi contratado pra Pulp Fiction, é um ator famoso, todo mundo conhece, todo mundo gosta do John Travolta. Você se cativa pelo personagem, e aí quando você vai ver, ele morre no meio do filme. E ele morre do nada. Sim. Tipo, é, exatamente. E a história ali não é nem mais sobre ele, sabe? Então tem muito isso nos filmes de... Tirando Kill Bill, Django, que são... Quando você já tem o nome da pessoa no filme, Jack Brown também, você tem o nome do personagem no filme, você já sabe que o filme vai ser... Django é até um pouco... É, como é que você adora falar, Léo? É... Cânone. Não, o negócio do herói. Jornada do herói. Jornada do herói. Django é até um pouco jornada do herói, né? Que, tipo, ele aprende com alguém. A Duda tá rindo muito. Ela soltou um cânone aqui é do nada. É porque um amigo nosso, Lucas Eduardo... Parabéns, Lucas, você tá sendo citado no nosso podcast. Lucas. Assim como o Gabriel, que está sendo citado pela segunda vez no nosso pode podcast. Falar no mesmo isso podcast. Toda vez que a gente citar alguém, pode. Eu gosto muito de falar parabéns, você tá sendo citado. Enfim, ele fica me zoando porque eu falo de cânone. Que é uma palavra muito comum no meio do cinema, dos quadrinhos, todo mundo conversa. Ele é cinéfilo, quando gente, conversa, dá licença, fala que ele é cinéfilo. Não, eu não sou cinéfilo. É que é uma palavra normal, todo mundo sabe o que significa cânone. É o ciclo, é o, aonde o universo do negócio, é o cânone. Tá dentro do cânone, tá dentro do universo. Só que fica, o Lucas fica me zoando. Ai, peço perdão, é porque quando pra eu falar... Pra quem não sabe, falar... o Lucas é o inespecialista do nosso podcast do Aladdin, quem que quiser é pode errado, ouvir. Que errado, porque ele não gosta de musical. É até isso. Me perdi um pouco, mas eu acho que eu cheguei aonde eu queria chegar. De que Tarantino ele faz um filme pra ser um filme. E aí eu me entretenho porque eu tô vendo um filme de um cara que tá me mostrando um filme. Eu, é isso eu, que eu... entendo e concordo com você, Gui. É. Eu também, agora tipo, eu entendi. Tem uns detalhes muito bestas, mas que assim... Por exemplo, por que, que a Mia no Pulp Fiction vai falar não seja um cara... quadrado. E ela não fala quadrado, ela desenha um quadrado. E o quadrado é desenhado, assim, tracejado. Tipo, ela faz sim. Com o dedo no ar, e aí tem um tracejadinho, assim, feito em pós-edição. Tipo, né? É porque aquilo é um filme. Ele não tá me dizendo que aquilo é uma história real, sei lá o quê. Ele tá me dizendo que aquilo é um filme. Isso aí, eu lembrei do que você tá falando na hora que vai começar a porradaria do final. Que vai, a gente tá sentindo que vai, os quatro já estão chegando. E aí aparece uma ceninha que é o pessoal assistindo TV. E aí aparece um cara falando assim, e agora vai começar o que todo mundo tava aguardando. É isso, é verdade. Então, tipo assim, é todo isso. Mundo tava realmente essa, aguardando. Bom, essa cena explica exatamente o que isso. O Gui tava é isso, tentando dizer. Parabéns, é verdade. Cara, muito não, obrigada. E pensando agora nessa cena final do Era Uma Vez em Hollywood, o Brad Pitt também merece um Oscar. Nossa, merece. É muito bom. Ele a cena chapado, final, essa cena gente, final dele chapado em ácido é muito bom. É genial. Ele, a hora que os caras eles entram na casa e aí apontam a arma pra ele, e ele começa a rachar o bico e fazer tipo arminha com a mão. Não, e a... Nossa, eu dei dog, muita risada. E o dogzinho dele, que é uma graça. É, eu dogzinho, adoro os dogs. Né? Não, e ele se só faz um... Se junta com o John Wick, eles fazem um estrago facinho. Faz um estrago, hein? Que dog, hein? Gente, vamos falar do Bruce Lee agora? Vamos falar de Bruce Lee. Que caso do Bruce Lee, hein? Pra quem não sabe, a cena do Bruce Lee que a gente tava conversando aqui é que o Tarantino... Ele... faz uma... Como que eu posso falar? Uma representação do Bruce Lee. Diz ele que paródia, é uma homenagem, né? É, diz ele que é uma homenagem, mas é tipo uma em paródia, é né? Um pouco, um tanto quanto engraçada. Em que ele fala... É muito engraçado, é muito engraçado. Gente, é muito realmente engraçado. Muito engraçado. E aí o Cliff Booth, que é o dublê do Rick Dalton, que é o Leonardo DiCaprio, ele tá rachando o bico. É, mas do... o Cliff Booth é o Brad Pitt. É, não, o Cliff Booth é o Brad Pitt. Depois que eu falei, só confuso, ficou confuso, mas enfim. É. O Brad Pitt, ele começa a dar risada do Bruce Lee. No momento lá que ele tá falando, tipo... Ah, é... Alguém, ele tá ensinando, ele tá ensinando os atores lá a brigar. Porque ele fala que num filme tem que... A briga tem que ser real, por isso que é importante aprender as artes marciais ali, sei lá o quê. E aí o Cliff começa a rir porque da cara dele. Porque ele fala de um jeito muito cômico. É, ele fala de um jeito muito bestão. Não, ele fala que bateria... não sei. Eu esqueci o nome, mas é um boxeador. É, ele fala que bateria... Muhammad Ali. Isso. E aí o Cliff, não, que você tá louco, cara. Você tá viajando. E aí, então, quer saber? Então vamos aqui brigar. Vamos fazer uma melhor de três. No final é isso. É, no final vamos fazer uma melhor de três. Aí ele vai dar uma voadora no Cliff, cai, ele fala assim, quero ver se fazer isso de novo. E ele vai, vai dar uma voadora, o Cliff pega e taca no carro com tudo, assim. O carro amassa. O carro tudo. E voltando no que o Gui tava falando do filme, que ele mostra que é um filme, isso aí não tem nada a ver com a história. É um flashback do Brad Pitt consertando a antena da casa. É. Tipo, que ele lembrando por que ele não pode... se encontrar com tal cara. E é um flashback que não parece um flashback. Isso eu adoro isso, porque ele não precisa me dizer que agora eu vou lembrar de um caso. Ele só me joga o caso. E depois eu entendo que isso é um caso no passado, porque eu volto a cena pro Brad Pitt. Exato. Nossa, é muito bom, né, esse filme. Eu é vou assistir bom, de novo, esse filme é bom demais. Bom, explicando por que isso virou polêmica, é porque a filha do Bruce Lee foi assistir ao filme... E ela saiu do filme dizendo que ela ficou desconfortável ao assistir. Dizem que não, ela não fez nenhum tipo de acusação grave ao Tarantino, falando, nossa, você é um idiota. Ela só falou que ela ficou desconfortável porque ela via as pessoas rindo do pai dela no filme e que ele não era daquele jeito. Aí o Tarantino resolveu responder e falou que o Bruce Lee, pra ele, era aquela pessoa que ele já tinha lido em livros... Da própria esposa do Bruce Lee, que eu acho que leu. É, eu lembro dele falar que pesquisou bastante sobre o Bruce Lee. E que no livro ele tinha dito realmente que ele derrotaria esse boxeador. Então, que o Tarantino falava que ele era uma pessoa arrogante pra ele. E o Tarantino também colocou que o Cliff Booth é uma pessoa que não existe. Então, pode ser que o Bruce Lee, na vida real, não derrotaria ninguém. Mas no filme do Tarantino, o Cliff Booth lá, ele derrotaria o Bruce Lee. Ou seja, é um grande e se... Assim como a Sharon Tate ficar viva no final, esse é um IC também. O Tarantino usa dois ICs nesse filme. Depois a filha do Bruce Lee falou, mandou ele calar a boca e aí ficou meio que por isso. Aí eles tretaram. Lembrando que o Bruce Lee derrotou o Chuck Norris, né? Lembrando que o Bruce Lee derrota o Chuck Norris em outro filme. Eu não vou lembrar qual filme aqui, mas só pra lembrar que o Bruce Lee... É o cara. É o Bruce Lee. Foi o cara. E no filme mostra uma hora a Sharon Tate treinando junto com o Bruce Lee. Eles estão fazendo, tipo, uns movimentos mais lentos pra ela pegar mesmo as artes marciais. A Duda bateu a cabeça no microfone. Ai, Duda. Mas tá tudo bem. E isso realmente aconteceu. A Sharon Tate, ela já treinou com o Bruce Lee e ela treinou pra fazer o filme Arma Secreta contra Matt Helm, que é um filme de 1968, que é um filme de ação, em que o Bruce Lee treinou a Sharon Tate, isso tudo na vida real, tá, gente? Ah, que interessante. É, bem legal. Só pra dar uma explicação um pouquinho, o filme, ele é envolto em muita polêmica, que é da do Roman Polanski, né? Polanski, não sei como pronunciar. Polanski. Que ele é uma pessoa bastante polêmica na vida real mesmo, né? Ele era o cara casado com a Sharon Tate no filme e ele não estava presente no assassinato dela enquanto ela estava grávida. E o Roman Polanski, ele já se envolveu em várias polêmicas. Ele, inclusive, não pode entrar nos Estados Unidos por causa de uma acusação de estupro em uma menina de 13 anos. E então a gente vê que o Tarantino, ele quis colocar essa pessoa no filme, mas ele até... dá uma brincada com isso, de certa forma, no carro, na cena, quando a menina entra no carro com o Brad Pitt, ele pergunta qual a idade dela e tal. Brinca num sentido não ruim, ele brinca, ele coloca isso. Ele consegue fazer a piada de um jeito bom. É, assim. Ele fala, tipo, não podemos fazer estupro em pessoas, sabe? Tipo, ele só coloca esse fato. Mas a gente não pode esquecer também que o Tarantino também tem umas polêmicas aí, ele foi envolvido no movimento Me Too das mulheres, né? Porque ele era muito envolvido com o Harvey Weinstein, que era um babaca, e ele falava que ele sabia das coisas do Harvey Weinstein. E tem toda a polêmica com a Uma Thurman também. A gente só não pode esquecer disso, mas enfim. Clima pesado, mas é bom falar, gente. O clima deu uma pesada aqui. Bom, então vamos para as curiosidades. No final do filme, aparece lá, antes dos hippies irem até a Cielo Drive para tentarem matar o suposto Terry, que não existe, na casa. Ele existe, mas não tá na casa. A Sharon Tate, ela sai para jantar e ela vai num restaurante que chama El Coyote. Isso no filme. E isso também aconteceu na vida real. No dia do massacre, antes dela ser assassinada pela família Manson, ela foi jantar num restaurante chamado El Coyote. Eu tava dando uma pesquisada, parece que todos os restaurantes lá, os restaurantes que o Rick Dalton ele frequenta, esse restaurante, inclusive, o El Coyote, todos eles existem. E é legal, né? Não, é muito bom. O legal também que eu mostrei pro Léo hoje, que a cena que a Sharon Tate aparece lá no final, que fala, ela tava com muito calor, então ela trocou de roupa, que ela tá tipo com um calção, uma calçola e um top. Essa roupa foi a última foto que ela foi fotografada na vida dela. Nossa. E essa foto ela é encontrada, você pode procurar que vai ter, sim. É uma das fotos mais acham dela, assim, né? Ela tá gravidíssima, né, 8 meses e... Meio de gravidez. Gravidíssima. Pois é, pesado. Mas o Tarantino, ele é muito bom em fazer essas ambientações, né? Ele realmente estuda muito. Todos os filmes dele são muito bem ambientados. Os filmes que não são de época, que não são da nossa época, que são de época, né? Que são no passado, até muito no passado, no Velho Oeste. São todos muito bem ambientados. É muito bom. E ele não usa nada de tela verde, efeito especial. Tudo prático. Nossa, tô fazendo uma bagunça. Todos os cenários, todos os carros que aparecem no filme são todos, tipo, realmente são aquilo lá. É físico, sabe? Não é nada digital. Incrível, parabéns. Cara, acho que a gente já discutiu, falou muita coisa aqui, né? Contou muita história, muito caso. Já deu um tempo bom de conversa. Vamos então encerrar nossa discussão e ir para o nosso próximo quadro. Não demos a nota, Guilherme? Não, tem a nota. Olha, eu fiquei desacostumado, hein? Então vamos para uma nota? Vamos para uma nota. Pode começar, Gui. Vamos, a nossa nota. Eu vou propor a gente dar a nota e falar nosso top 3 dos filmes. Top 3 filmes. Ah, gosto. Ok. Já dei, mas a gente fala todo mundo. Então começa aí, você já falou, então. Beleza. Então nossa nota convencional de 0 a 50. Cara, eu não sei por que dar... Eu não sei que ponto negativo eu dou nesse filme, sinceramente. É um filme que me diverte muito e eu vou estar mais alto astral, eu espero, nos próximos podcasts também, dar uma nota melhor pros filmes. Mas é um filme que me diverte muito, muito, muito. Do começo ao fim, eu fiquei feliz em cada pedacinho. Só de ver o Michael Madsen ali num curto pedacinho de tempo, que é meu filme preferido, é Oito Odiados, e eu adoro ele nesse filme, eu já fiquei de bico aberto. Então, sei lá, 50? Não sei. Pode ser. Cara, eu não sei, nota máxima pra mim. 49, porque ninguém é perfeito, vai, sei lá. E meu top 3 é Oito Odiados, Pulp Fiction e agora Once Upon a Time in Hollywood. Gostei muito, mas ainda não chega em Oito Odiados e Pulp Fiction tá no nosso coração, né? Sim. Só que Oito Odiados é muito bom, mano. Vamos lá, então. Eu acho que pelo filme não ser perfeito também e... Não sei, eu acho que 42. Não. 42? É o que eu sinto pelo filme, 42. Tá, vamos trocar de lugar, porque, e o Caio aqui agora. Porque eu não coloco... Tipo assim, se eu vou falar 30 filmes favoritos da minha vida, esse filme não vai entrar. Entendi. Mas é isso, 42. E o meu top 3 Tarantino? No meu top 3 ele entra. Em terceiro lugar, em segundo, Pulp Fiction. E primeiro, Bastardos Inglórios. Ok. Nossa, pra mim esse filme... Nossa, ele é muito bom. De verdade, assim. Eu também não sei muito o que achar de defeito. Eu só acho que eles deviam entrar um pouco mais na história do Charles Manson. Eu acho que eles podiam falar mais sobre o Charles Manson. Tudo bem, o filme tinha 2 horas e 45. Já tava um filme longo. Mas, assim, é o filme do Tarantino, sabe? Os filmes são longos, alguns. E eles passam rápido. Todos os filmes do Tarantino passam rápido, como o Gui falou no começo do podcast. E eu acho que mais 5 minutos de filme, sabe? Mais 10 minutos que seja, não ia ter nenhum problema. Sabe o que eu discordo? Pra mim, eu gosto mais do filme, da parte que ele homenageia o cinema e a TV, do que... Não, eu também. Eu também discordo. Porque eu achei que descobrir agora sobre a história do Charles Manson, como ela foi tão introduzida ali por baixo dos panos, me cativou muito. É, não, eu gostei também, porque eu não sabia que tinha relação com a história. Eu também não conhecia a história do Charles Manson antes de assistir o filme, eu só fui descobrir depois. E aí, tipo assim, eu depois que eu descobri, eu gostei muito mais do filme. Eu não sei se assistindo o filme, já sabendo sobre a história do Charles Manson, eu vou gostar do mesmo jeito que eu gostei. Às vezes pode ser isso que vocês estão falando. Então eu vou dar 48. Beleza. Porque... Putz, eu não tenho um top 3 de Tarantino. Eu não consigo falar, tipo assim, primeiro, segundo, terceiro. Mas é, Bastardos Inglórios, Pulp Fiction e Era Uma Vez em Hollywood, com certeza, são os meus favoritos, assim. Mas os três estão em primeiro. Muito. E o resto tá em segundo. Ok. Eu acho que, assim, quando eu saí do cinema, eu saí com um sentimento meio confuso em relação ao filme. Do tipo, eu me diverti muito, o final foi excelente, as cenas do Leonardo DiCaprio são incríveis, e num contexto geral, o filme é perfeito, ele é muito bom. Mas eu fiquei confusa porque eu li a sinopse falando, o filme é sobre a história do Charles Manson, blá, blá, blá, blá, blá. Então, tipo assim, eu esperava ver a Sharon Tate morta, eu esperava ver o Charles Manson e ele aparece em 2 segundos. Então, tipo assim, foi uma coisa que na hora me decepcionou, mas o filme não me decepciona, entende? Entendo. Então, eu acho o filme muito bom e eu dou 45 por isso. Porque eu saí um pouquinho decepcionada, mas depois, realmente, a gente vê que ele é muito bom. E pesquisar sobre, falar sobre depois é muito bom também. É. Então, eu gosto, 47. Eu entendo. E nossa nota geral, então, foi 50 pro filme. Parabéns. É, seus top 3, Eduarda? Eu meio que falei também, mas Kill Pulp Bill. Fiction e Kill Bill e o 2, porque eu amo muito a história de Kill Bill, gente. É boa. Então, é muito gosto bom. Muito de Kill Bill também. Gosto muito. Mas ficou Pulp Fiction, Kill Bill. É. Entendi. Um ou dois na frente? Cara, eu não sei, Júlio. Ah, então... É, não, é. É Kill Bill, tudo junto, um combo. Kill Bill versão estendida. É, 5 horas de Kill Bill. Kill Bill ou Bundle. Cara, é isso, né? Vamos finalizar aqui. Nós tomamos muito tempo de discussão, então muito obrigado para você que nos discutiu. Nos escutou. Vamos para os nossos próximos quadros. Have a dream of a huge, luscious, creamy root beer float? Well, if you haven't tried one with Mug Root Beer, start drooling now. Mug, old-fashioned root beer in the new twist top bottle. Bom, estamos agora no nosso quadro EC, que é o nosso quadro de possibilidades, que o Tarantino gosta muito de brincar com isso, né? Que, como o seu sexto filme, que é Bastardos Inglórios, de 2009, o Tarantino muda o que aconteceu na vida real, que ele mata o Hitler queimado. Nesse, ele não mata as pessoas que morreram na vida real. E eu tenho um IC que a gente começou falando sobre isso no debate, que é a cena do Cliff Booth no rancho. Cliff Booth. E se ele realmente morre naquela cena? Porque na última cena, ele é o principal personagem que, tipo, consegue derrotar todo mundo. Que ele mata uma galera e a cachorra dele, ela é... Mais respeito, por favor. Desculpa, pode continuar. Ela atende os comandos do Cliff Booth. Será que se ele não estivesse lá na cena, teria sido diferente? Teria, Rick Dalton teria morrido? Porque a cachorra nem ia estar na cena. Não, assim... Não, ela estaria. Acho que não. A cachorra é do Cliff, ele já não teria morrido. Eles não teriam ido pra ele não ia estar com o cachorro. Ia ter todo mundo morrido. Porque o Rick Dalton tava na piscina lá de boa, não ia ter ouvido nada. Não, mas assim... Ia só chegar e a gente ia ter perdido a melhor cena do filme. Com certeza. Que é, com certeza, o Brad Pitt drogado é muito bom. É muito bom. Parabéns, Brad Pitt, pelo você seu ótimo filme. Mencionado. Você foi mencionado, parabéns, você foi mencionado no podcast. É, pode vir pegar seu prêmio aqui, segunda-feira, quinta-feira, às 2 horas. E eu tenho um outro IC, que é mais uma suposição, né, só para... Claro, joga na roda. Preencher tabela. Que é, o que será que aconteceu depois do ataque dos hippies? Porque o Rick Dalton, ele vai pra fora da casa dele lá, tem as polícias e tal, e ele começa a conversar com o pessoal. Cara, muito, com muito certeza, aquele cara chamou ele pra fazer alguma coisa. É, muito bacana, porque, tipo, ele começa o filme falando, nossa, eu moro do lado de um super produtor aqui, que se a gente se encontrasse, talvez eu conseguiria fazer filmes pra ele, exato, sei lá o quê. E no final, o amigo dele quase morreu, levou uma facada na virilha, a mulher dele tá em pânico, sei lá. 3 pessoas morreram no quintal dele, mas ele conseguiu conversar com o produtor. Então, com certeza, tudo valeu a pena no final. E eu acho muito legal, porque ele vira e fala numa tranquilidade, assim, ele fala assim, não, eu tô bem, só os hippies que não estão, né? Eu queimei uma. É. E aí, tipo, ele fala tranquilo, sabe? Tipo, ah, eu queimei uma pessoa. Normal. Agora, em relação ao Rip que você falou, com certeza eles devem ter denunciado, porque o Cliff sabe onde eles ficam, né? Então ele sabe o paradeiro daquele clima. É, aí não dá pra saber o que acontece com os Rips, né? Se eles voltam pra caçar os caras de novo, mas agora em bando. Acho que não, acho que foram presos, provavelmente. Será que vem uma sequência por aí? É, com certeza. Imagina, seria muito bom. Ah, seria. Mas ele não mas, faz sequência. Não. Era uma vez em Hollywood Volume 2. A volta da família Manson. É, pois é. Que, cadê o Charles Manson? E aí? É, cadê as cenas que eles gravaram? Cadê? Cadê, Tarantino? Cadê? Não, brincadeira. Solta o som, Duda. O que você tem de... Não tenho, eu tinha comentado com o Léo antes, mas ele meio que já falou aí, mais ou menos o que você ia falar? Que é, quando eu saí do filme, a gente começou a falar, nossa, e se... Aí eu falei, o filme, ele é um e se, na verdade, porque não aconteceu, na verdade. Então, ele é um e se da realidade da história do Charles Manson e da Sharon Tate, sabe? Então, é muito interessante que o Tarantino roubou o nosso quadro, fez um e se e é isso. É, ele pegou a inspiração do nosso quadro. Exatamente. Pegou, igual a Marvel, tá escutando a gente aqui, tirou o Homem-Aranha só porque eu reclamei dele. Quer me fazer Ô, Marvel, devolve. Eu vou falar de novo. É, Marvel. Põe o Homem-Aranha de volta nos filmes, tá bom? Pode escutar, eu gosto dele. Pode trazer ele de volta, tá bom? Que bom. Obrigado. Parabéns, você foi mencionado. Eu adoro, juro. Então pode ser algo. Bom, é isso, né? Esse filme é muito bom. Ele é muito bom. Não tem muito o que acontecer, acontece não tudo. Não tem muito o que é trocar, né? É, não precisa. Não precisa ficar especulando coisa, porque ele é perfeito por si só. Então esse foi o nosso quadro, vamos para o nosso último quadro. Search. Each man different, living his own way, searching, discovering numero uno, the new thing in colognes for men. Vamos lá então, gente, para o nosso último quadro, nosso quadro de recomendações. Estamos morrendo de saudades de recomendar séries, filmes, músicas e livros e tudo mais aqui, porque a gente manja demais mesmo. E hoje eu vou recomendar a segunda temporada de Mindhunter, série original Netflix, que saiu na última sexta-feira. É uma história que conta a história do detetive Holden Ford e do detetive Bill Tent, que são dois detetives do FBI que estudam serial killers e fazem ali estudos para tentar investigar e prender outros também, né? Uma série que estuda muito, mas também não fica só focada na ação, ela é muito focada no diálogo. Teoria e prática. Exatamente. Mais teoria. Uhum. Tem um pouco da prática, a segunda temporada tem bastante prática. É estilo filme Tarantino, então. É, mais ou menos isso. E na segunda temporada a gente tem o Charles Manson. Os dois detetives entrevistam o Charles Manson na cadeia. E é o melhor episódio da temporada, é muito bom mesmo. O ator que faz ele é muito bom. Então assistam, se você gosta de serial killer, se você é fã de Silêncio dos Inocentes, de Zodíaco, de outros filmes de serial killer, você vai adorar. Mindhunter tem as duas temporadas na Netflix, uma série original, então fica aí minha recomendação. É, eu assisti a primeira temporada, não assisti a segunda ainda. Quantos episódios tem? Tem nove. Tem nove? Quanto tempo cada um? 50 minutos, por aí. É, padrãozinho, né? Bom, eu vou recomendar, vai ser um pouco estranho, mas eu vou recomendar a trilogia do Matrix. Porque nessa semana que nós estamos gravando esse podcast, foi confirmado que Matrix 4 vai existir, já está sendo produzido. O cara tá fazendo sucesso, né? Eles têm que aproveitar o Keanu Reeves. E vão voltar com o Keanu Reeves, com a Carrie Ann Moss, que é a Trinity, e com a Lana Wachowski como diretora. Muito bom. É isso. Assistam Matrix, que é uma trilogia muito importante pro cinema. Falando em uma trilogia muito importante pro cinema, pessoas vão me julgar agora. Stuart Little. Eu mesmo estou me julgando. Stuart Little é bom. Mas High School Musical vai lançar série Disney Plus. Liberou fotos de Disney Plus da série. 2019. E eu vou indicar aqui a trilogia do High School Musical. Não estou comparando com Matrix. Eu nunca esqueço quando a gente estava... Eu nunca esqueço quando a gente estava brincando naquele dia que vocês colocam... Aquela brincadeira que coloca o papel na testa e vocês colocaram... Quem sou eu? É, quem sou eu? Vocês colocaram Troy Bolton no meu. Eu nunca ia acertar. É perfeito. Eu odeio High School Musical. Cara, icônico icônico do cinema. Assistam High School Musical, a gente reviu. Reassistiu no final de semana e é muito bom. E o Chad continua sendo muito melhor que o Troy. E a Sharpay é muito melhor que a Gabriela. Continua. Continua. Gente, The Boys, gente, assistam. Já passou um tempinho aí, mas é uma... Nossa, maravilhosa série da Amazon. Quase que eu falei um palavrãozinho aqui. É uma série maravilhosa da Amazon Prime aí, gente. Assiste. Muito boa mesmo, sabe? É uma série de super-herói, mas assim, fazendo sátira aos super-heróis, né? Como que seriam os super-heróis se eles... Nossa, falei tantas vezes super-herói na mesma frase. Continuo falando. Como seria que se eles fossem no nosso dia-a-dia? Como que eles seriam a... indústria com certeza pegaria eles e trataria eles como um produto, como eles fazem. E cada um é pior do que o outro lá, esses super-heróis. É um pior do que o outro. Então, a não ser a nossa princesinha que salva a série. Não, não vai falar, eu tô na metade. Não vou falar nada, mas é muito bom. The Boys, deem uma oportunidade, pelo menos vejam o primeiro episódio, vocês já vão ficar impactados e vão querer saber mais o que acontece. Que a primeira aparição do personagem protagonista já é icônica, assim. Então, assistam. E foi essa minha recomendação. Eu queria falar aqui um pouquinho que nós estamos de volta, então a gente vai retomar agora nessa segunda temporada mesmo. E a gente vai trazer algumas coisas diferentes do que a gente viu na primeira temporada, que a gente, vocês ouviram, na verdade, na primeira temporada. A gente vai explorar outras potencialidades do nosso podcast, vai ser bem legal. E então, feedback é importante. Isso, continue seguindo a gente no Instagram, é @alendosecrans, sem acento. E a gente tá fazendo alguns IGTVs, a gente já rolou, acho que já rolou 4 IGTVs, né? 4. E tá bem legal que a gente faz uma resenhinha rápida das nossas impressões sobre alguma coisa. Então assistam e compartilhem com os amigos. É isso aí. Caio, finaliza o programa, por favor. É isso aí, gente. Vamos ficar por aqui, a gente agradece quem nos escutou. Agradecemos o carinho, agradecemos as mensagens, agradecemos quem responde as nossas perguntas no Instagram. Por favor, respondam. Respondam, a gente é carente mesmo. Meu beijo fica por aqui e é isso. O beijo dele fica por aí, mas o meu fica pra todos. Beijos a todos. Tchau, gente. Foi um prazer essa primeira temporada e esse começo de segunda. É isso aí, isso é um adeus.